sua vida do papá na escuta? Solo Salvador, Avianca Alfa Vito Papá, muito bom dia. Bom dia, está autorizado iniciar o reboque, agilizando na medida do possível, confirmando qual o gate que irá proceder? Confirma, Paulo, beleza? Qual gate vai proceder? Parte 3 para qual gate? É o gate número 6. Ok, agiliza o reboque, por gentileza. Reporta finalizando, portão 62. Gente. Federal 9962 está mantendo posição, pois vai ocupar a posição do avião, ok? Assim que o mesmo liberar, está autorizado para seguir. Fique atento ao sinalizador. Chamei 6251 no Chame Recife, frequência 1288 Coijo, frequência 13325. 3325 6251, bom dia. Olá, Vian, calma, Vito Papá, pode ter uma autorização para adentrarmos no pátio principal. Autorizado, reporta no término. Entendi. imobilizado, tá 35 no 7. São 35 no 7, livre ILS, chame a torre no 8, decimal 95, permanece em 14, ajuste. 14, 18, 95, tá 35 no 7. Torre Salvador, tá 35 no 7, ILS X-Ray 10. 35 no 7, baixada travada? Baixada travada, 35 no 7. Livre pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus, com 7 no 0. Livre pouso no 0, 35 no 7. Salvador, linha Calma Palmito Papá, comunicando o terno de reboque. É. 3597, no solo 55, livre à direita, 121, 1. Direito, 21, tá 3597. Bom dia, 3597, Alfa Gillette, portão 4. Alfa Gillette, 04, bom dia, 3597. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973 com a Golf, cruza 1970 para 1950 na Mari. 1973, bom dia, decisão autorizada até o 50, chegada Mari 1014, 5973. A Mari desce até o 50, 1094, 5973. Controle Salvador, bom dia, Schneider 225. Schneider 225, identifique, está do radar, 7, 5 milhas. Salvador, por hoje, volte para interceptar a chegada, reporte no ideal para descer. Proate Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, vai reportar no dia do ideal de descida chinês 225, mantendo nível 1980, Bonfi pelo Bonfi. Estou no 961, gente, agora copy. Bom dia, agora no copy, já teria saído para ele. Dael. Dona 961, no caso. Galeão autorizado, 360. Decolando a zero, curva direita, da Euleda Irumi. Apoio November 857, após conforme a rota, 5065, 120, decimal 8, controle. Autorizado conforme 360, para o Galeão, decolando 0, curva direita, da Euleda Irumi. Opa, número 857, após nota do plano, 5065 no transponder, 1208, controle, saída do voo 961, na posição 5. Correto, chama pronto. Projeção é 6285, centro da Golf para a descida. 6225, descida autorizada até 4 mil pés, 1014. Em Bolt, intercepta a chegada, desce via. Em Bolt, intercepta a chegada, vai descer via, 6225. 5973-2000, livre LS 1014, acuse o localizador. 2000 está livre, reportará 5973. Decide from a text. Utilizando o localizador, o 5973. Chame a torre 1895. 1895, 5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Estabilizando no ILS. Whisky no zero. X-ray. 5973, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Guardará. Xiraiya 225, poderia voar para o Ediduna? Xiraiya 225, mantendo o perfil lateral 2000, sobre LS, liberado da restrição de... Ok, sente, liberado da restrição de altitude de velocidade na posição PIL, acusa o localizador. Acusando o localizador 625. 4 horas de autonomia, o terno Florio 9. Em frente, Índia, ponto de esperão no 839-5, na 094, no Egito, bom voo. 1014, Índia, ponto de esperão no 0129-5, próximo. Salve, Salvador, bom dia, Rio 5973, Libra. Bom dia, 5973, Rio. Alfa Kilo, parte 3, a posição informada é 2 Lima, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 2 Lima, 5973. Pesado. Decola sem parada? Decola sem parada, vou passar. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento no 7, 0 graus, com 7 nós, no 961. 77, a minha decola da 1 no 0, vou no 961. Chané 6225, na escuta? Pesada, Chané. Lula no 895, 6225. Pesada, 45, boa. O gol! O 961, abortando a decolagem. Gente, o Chané 6225 na escuta? Vou tentar livrar rápido pro ver se o Chané pousa, tá? Obrigada, amigo. Avança. 6225, o controle. Mantenha o controle na na pista, abortou a decolagem e procedimento de aproximação perdido, subindo para 2000. 6225, decisão emitida da presente. Bloqueou, 6225? Bloqueou, 6225, arremetendo. Doutor Xirema 225, atinge 2000, mantendo a proa. 225, então. Aeronave vai interceptar sinal, correr à esquerda, proa 320. Voará por 7 milhas, aguardando proa para interceptar o localizador 1014. Sente, mantendo 2000, proa 320 por 7 milhas, aguardando para interceptar o localizador Xirema 6225. escuta. 961 na escuta do solo. Foi o gol no 961, não? Gol no 961, como recebe, Saulo? A torre? Tá recebendo 5x5. Gente, confirma intenções. Nós vamos precisar acelerar um pouquinho o motor número 2 aqui na posição, só para verificar e depois fazer novo contato com a manutenção. Gente, então será necessário o senhor voltar pro gate ou o senhor consegue fazer o cheque em baixa potência na taxiway? Alfa, antes do contra. O cheque aqui em baixa potência. Eu tô ciente, comunique, entre em contato com a empresa e comunique a infraero por gentileza, a gente vai informar via rádio, ok? Ok, eu também já comuniquei a empresa e a manutenção também. Ah, só pra informar quanto tempo você vai precisar ficar aí? No máximo um minuto. Gente. Três e no sete, um, autorizado Guarulhos, nível 320. Decolagem na zero, curva direita, da Eule da Motiva saída, apeso 1 na zero, aerovia. Até Tango Bela Voeco, Taubaté, 5073, é o Transcom, Bela 20, decimal 80. Então, em frente, Juliette, Pátio, Índia e Alfa me chamando pronto de espera pronto. Frente, vai chamar ponto de espera pronto. Para o localizador, esquerda proa 130, livre LS. Esquerda proa 130, autorizado LS, China 6225, confirma a aeronave já livrou a pista? Livrou, logo após a sua remetida, a aeronave livrou a pista e está fazendo check de motores na taxiway paralela. Ok, gente, ela está interditando que taxiway? Não, não está interditando, está próximo à pista, porém não está interditando. Ok, ciente, 6225. Channel 6225 estabilizou no ILS. Chame a torre 1 no 95625. 295-6225, obrigado aí. Oi, Salvador, bom dia, Oxenia 6225, final 10. Oxenia 6225, baixado e travado? Negativo, vai abaixar agora, Oxenia 6225. Exato no 80 graus com 79, altímetro 1014, tem livre pouso, pista 10. Reporte quando baixado e travado, 6225 da hoje. Ok, se a gente tem livre pouso na pista 10, ajuste 1014, agora baixou e travou. O 1961 na linha mantém pistão no zero. Mantém o 1961. Na 6225, no solo aos 34, livre à direita, 1-2-1-1. Livrando à direita, 2-1-1, Oxenia 6225. Solo Salvador, Oxenia 6225, livrando a sua escuta. Bom dia, Oxenia 6225, Alfa, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, bom dia, 6225. 0 graus com 99. Gente, ele fez a colagem São José, 9000. Bom dia, Delta 5-7 com a Gol, solicita a cópia brasileira. Y-1-4, Viabonte Arrival, 1-0-9-2. Viabonte to 4000-1-4-0-9-2. Minha rota 5076, transponda 128, controle. Autorizou Brasília 360, autorizou 7, decola 10, direita, árvore, eleva, pós-direto. 5076-280, posição 04, é Tatai 597. Semana após o 197 aerovia, após LS prossegue conforme a rota, ok? 9-61-108. É, Arbo, Elefa, eu pus o 197 a Pino, é isso? Eu tenho Arbo, Elefa, Nalva, a Pino, DCT. Confere. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4040, ciente da Golf 340 para Confins. Autorizado, Azul 4040, Confins, 340, decolagem no zero, curva direita, Arbo LF, perfil de saída, P Azul 21, após conforme a rota do plano. 5103, autotransponder, 1280, controle. Só confirma, decola, cola direita e após? Avó, elefa, a saída. Vai lá, o 4080 autorizado nível 340 para Confins, já transbordou 2 zonas. Decola, piscando 0, com curva à direita, na saída da borda, transição é elefa. Ficou 03208, pode ser 4. Corretíssima, pronto, confirmando a posição. Tá na parte 3? Passei, tá na remota, vou 4080. Da cargo 6570, acione identifica. Cada mare descida autorizada até o 050, Salvador 1014. Sim, decisão autorizada até o 50, 6570. Ou 1961, no chame Recife, frequência 2, 3325. 1961, não confirme? Chamar Recife em 1, 3325. 1, 3325, vai chamar. Obrigado, Matheus.